Na manhã desta quarta-feira, dia 29, por volta de 8 horas da manhã, servidores da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal na BR-277 em Céu Azul realizaram a apreensão de um Meriva com placas de Guaribá, São Paulo, carregado com celulares. Além disso, foi encontrado em seu interior um rádio transmissor e ainda foi possível perceber a comunicação de outros veículos batedores e olheiros na tentativa de monitorar a ação policial. A ocorrência foi encaminhada inicialmente para a Delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu, porém foi mensurado o valor do carregamento em $60 mil e então encaminhado o produto à Receita Federal. Já no final da manhã, por volta de 11 horas, servidores da PRF em Santa Terezinha de Itaipu apreenderam um caminhão baú carregado com brinquedos sem a devida documentação de comprovação legal de importação. A abordagem aconteceu em frente ao posto da PRF e o motorista do caminhão, um homem de 34 anos, acabou preso e encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu para as devidas providências. Mais tarde, depois da contagem e valoração dos produtos, o caminhão foi encaminhado para a Delegacia da Receita Federal para os procedimentos cabíveis. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.